Não é? Não dá. Bom, peraí, se fosse tão fácil não, assim. Não, eu acho que o elemento X é esperma, cara. Verdade. Tá bom. Esperma de quem? Professor. Professor, cara. Como assim? Verdade, cara. Como assim? Eu acho que. Só tiver estragado. Ah, eu deixei em conserva por muito tempo, cara. Como é que o Bob Esponja faz fogueira embaixo d'água? Pergunta foda. Qual vai ser o tema dessa merda de podcast? Opa, tá gravando já, né? Olha, eu não sei não. Parada é o seguinte. Se virem com esses tons de pica aí. Não dá pra pegar fogo debaixo d'água. Dá pra pegar fogo sim. Como é que tem uma praia? Isso de eles estão no banho na praia. Ele se afogou. Tá doido, velho. Isso ainda, é resquício daquele podcast sobre o Homem-Aranha que a gente fez. Cara, do Homem-Aranha não, fucking logic, mano. Não, só que foi subliminarmente um podcast sobre o Homem-Aranha. Foi, que a gente falou tanto do Homem-Aranha que ficou subentendido que é um podcast sobre o Homem-Aranha. Querer achar lógica em um cartoon, mano, tu vai morrer. É. Vai explodir tua cabeça, cara. Ou então a gente fala de cartoon ou mitologia mundana? Não, já falamos. Cartoon, já falamos. Ah, cara, cartoon. É, tu ingere. Então em Jerry, ele começa a correr atrás do Jerry, ele vai em linha reta, só que fica repetindo a mesma sala. É verdade, cara. Fica pau. Ele corre um quilômetro, cara, mas só fica fazendo a mesma imagem. Cara, ai, minha cabeça. Quem vocês acham, pergunta foda, quem vocês acham que é o maior mágico do mundo? Pica-pau ou Chris Angel? Eu acho que é o pica-pau. Perna longa. Pica-pau. Puta merda, agora entrou, não. Eu tô mais jogado. Não, perna longa. Pica-pau, cara. Perna longa. Pica-pau, cara. Não, perna longa não tem ponto fraco. Pica-pau, às vezes, ele se ferra, né? É, verdade. Pena longa, raramente ele se ferrou. Só uma vez cortaram o rabo dele, mas... Mesmo assim, ele se deu bem no final. Quem é o mais foda de todos os tempos? O Máscara ou o Pernalonga? Pernalonga. Cara, o Máscara nunca perde. Pernalonga. Máscara perde a Máscara. É, Máscara só é verdade, Máscara com Máscara. Aí é fácil arrancar o Pernalonga. Até doido, o Pernalonga chega lá, um desentupido na cara, pô. Se tira a Máscara, já. É o Pernalonga, é um deus, cara. Tá bom. E aí, qual vai ser o tema do podcast? Pernalonga. Um cara, um jogador de basquete com a cabeça de Pernalonga. Ah, eu não existe. Mas não teve o filme do Pernalonga que joga basquete? É Pernalonga, não, é Lula and Tunes, jogo do século, que teve a participação especial de Michael Jordan. Quem é Michael Jordan? Melhor jogador de basquete do mundo. Uma participação, o filme todo. Isso não é participação. É. Cara, é uma participação, cara. O filme é do Lula e Tunes. Não existe, mano. Não. Participação é o que o Stan Lee faz nos filmes de super-herói dele. Pois ele aparece lá e tal, da onde. É legal que ele morre no filme do Hulk. Ele morre? É, que o sangue do Hulk cai no, na bebida lá e é o velho ele que toma. Uhum. Sério? É. Foi. Como é que é assim? E no filme do Quarteto Fantástico, ele é barrado do casamento do Richard e da Elisinha. E primeiro ele aparece como um entregador. Já sei, um tema muito bom, um tema interessante. 2014, Quarteto Fantástico 3. Chupa minhas bolas. A gente vai falar. O que, cara? Tem um buraco perdido. Cara, eu queria ver o Raul falando isso, cara. Chupem minhas bolas. Que bola, cara. É um desejo gay. Não, cara. Pois é, eu ia falar isso, né? Ele bate no saco dele e ele não sente merda nenhuma. Ele não tem genitália. Não tem genitália, cara. É retardado. Eu acho que tu bate, dá um murro no ovo dele e ele sente. Depois de 5 segundos ele... Eu não sei se eu sou assombrado pelo fato de tu saber que ele não tem genitália ou pelo fato dele não ter. E o Mr. Beer que me contou de tanto pegar, né? Então, bater nele. Por que ele tá me falando isso? Ele que veio com essa história e vem me meter na história. Não, cara. Tu acha que eu sou São Paulino também? Saída pela esquerda, Ele aí, tá tentando jogar o tema. Pernalonga. Falar de quê, cara? Biografia. Cartoon. Tá bom, vamos falar sobre. Tá bom, vamos falar sobre cartoon. Cartoon, tá aí. Cartoon. Cartoon, tá? Pai, mãe, eu estou legal. É um cartoon, cara. Claro que é um cartoon, bicho. Calma aí, vamos começar. É um reality show. O que está faltando nessa. Vamos começar logo essa porra! It's gonna pop! Tá bom. É essa hora que todo mundo fica calado e a música do Blanca toca. Tá. Só que isso não é uma moda. Vamos cantar a capela hoje? Só de sacanagem? Espera a música do Blanca? Ok, não tem, não tem letra. Tá, tá. Já. Viva o marinheiro Popai. Popai é o capitão. Cara, Ilha dos Desafios também é um capitão. É um reality. Tá bom, mas... Cara, tio, puta que pariu, velho. Cara, o capitão sim. Não, tio, reality show. Caralho, velho. Se ele não fosse um cartão, ele não passava no cartão, velho. É muita viadade pra uma pessoa. Pergunta. Ilha dos Desafios é de qual canal de televisão? Cartoon. Logo é o Cartoon. Logo é Cartoon. Tá. Vamos voltar primeiro. Ah, tá. Então quer dizer que quando passava... 3-1 ganhamos. Valeu. Passava em Inuyasha na Cartoon Network. E aí Inuyasha virou só Cartoon tudo. Automaticamente. Não, se bem que tudo, passa mas... Dragon Ball não. E Naruto no Cartoon. E eles são Cartoon? Não, não, mas isso é uma tentativa frustrada de um canal em atrair público para os seus desenhos. Sei lá, velho, de madrugada. Os seus desenhos escrotos como iCarly ou coisa parecida. iCarly é da Nickelodeon. E é da Nickelodeon. É, mas tem, aquela. Nickelodeon, cara! Isso é absurdo, cara, ele falou que é um Tá aí, tá ninja aqui agora que eu tô falando. As drogas estão no nível inteligível hoje. Então vamos começar com a história dessa porra. Tá, Segunda Guerra, a galera. Segunda. A galera lá. Não, primeira, eu acho, né? Primeira. 1940 e. É, ainda vai porrada. Cara, o Pernalonga existe desde 1930. É, mas. Menos. Mas tem personagem de cartoon que começou no jornal, né? Verdade. Começou com aquelas tirinhas e tal. Bem antes da Primeira Guerra, sabe? Capitão América lá. Não, Capitão América começou em HQ mesmo. Não, Capitão América lá assistindo lá, o Buck lá, no filme, assistindo o cinema. Antes, porque naquela época não tinha televisão. Não era uma, digamos assim, uma eletrodoméstica que todo mundo era tinha. Era pro Tony Stark ser filho do Capitão América. Nada a ver. Era. A mãe do Stark é a gostosa que o. Então, assim, pelos meus conhecimentos, né, o Cartoon surgiu em 1840, assim, mais ou menos isso. É. Você é muito inteligente, Matheus. Ainda, muito obrigado. É, você é muito inteligente. O Wikipedia aberto aqui, ele procurou logo o primeiro número da frente dele. Não sei se os caras estão se entregando. Mas é bem velho, né, cara? Tipo, 1840. Cara, mais velho que o Estevam. Cara, a primeiro meio de comunicação foi... Opa, a gente ainda não escolheu o nome do Lucas, ó. O nome do Lucas é Lucas. Gay mesmo. Eu acho isso uma idiotice e ter codinome, cara. Por que codinome? Tipo... Só porque tu quer trocar. Não, não, boa. É... Não, não. Regional, cara. É algo regional e os caras vêm com nome de Pokémon. O que ele tava falando? Com nome de... Tupi. De universo. A gente tá tentando mostrar pro mundo que a gente não é um bando de índio retardado. Tá bom, meu nome agora é. Tupunaramei. Não, tem que ser nomes indígenas. Meu nome é. Dark Horse. Não. Evolui. Não. Vai usar nome indígena. O seu será Touro Sentado? O seu será Pocahontas? Ai! Pocahontas? É quase. O do Mr. Remy será Nightwolf? Get over here! Nightwolf? Cara, não tem bem, cara. Esse é o legal dessa merda. Touro sentado, tá reclamando de quem? Eu que é sentado no touro. E o meu será chefe Apache. Aquele do Super Amigos. Chefe Apache. Melhorou? É isso que tu quer? Melhorou? Tá, melhorou. Não gostei, cara. Ele acabou de tirar pra esse gordo miserável. Ah, gostei. Que de macaco? Que macaco que fica com a Dora, aventureiro? Dora? Não, mas ele é índio, aquela porra. Aquilo é um macaco da África, cara. Que floresta, Não. Quem anda na floresta, deixa eu ver. Isso Slender, né? E ele é um índio? Do Curupira. Não sabe, cara, tu já viu? Cara, pode ser o Curupira. Que índio usa paletó? Cara, tem de cara que anda... O ministro do Ibama. E ele é um índio? É. Tá, vamos lá, volta cá. Tá. Eu quero ser o Tamanduá. E a gente querendo. Ah, eu queria ser o Gurupira. A gente querendo um patrocinador, mas já era, né? Tá bom, Cartoon, a gente. Patrocinar um podcast. Que merda desse. A gente. Olha, Cartoon não é uma coisa tão de criança, não, galera. Eu tô vendo aqui, muita gente utilizou o Cartoon pra fazer charges e críticas a governos. Verdade, até pra fazer hentai também. Não, esse daí não é Cartoon. Esse daí não é hentai. Porque eu não sei, cara, o nome pra não. Cartoon erótico. Não, Cartoon erótico. O termo Cartoon vem de uma parada muito deformada. Já o hentai busca se aproximar mais da realidade. Do corpo ideal. Não é aquela. Não, pera aí, cara, o Cartoon. Tu tem hentai? Tu tem hentai? Não. Cara, tá filho de gelo. E o que tem? Ele é Lubeck. Cara, Lubeck. Olha, você não tá sentindo o chakra fluindo dele aí? O chakra. Tá, olha. Me passar. Mas, tá. O Lubeck adora o chakra, né? A tirama de madeira. O Lubeck tem o chakra dele é de gala. Nice! Essas coisas de moral aí. Parece um negócio branco passando de uma mão. Eu sou o Jiraiya praticamente. Só que não. Não. O Jiraiya é muito não mesmo, velho. Sei. Pelo menos o Jiraiya pega as mulheres ainda. É como a Tsunade que ele ficou olhando a vida toda? Tsunade é a Hokage, porra, pera aí, né? Caramba, não era, velho, ele não pegou. Ele não pegou, né? Não. Pode ser que pegou, né? Ele quase morre quando ele foi dar uma olhada lá. Mas ele pegou essa mulher. Não, ele quer dizer que o cara só olhou e não pegou, então. Então. O que não é meu caso. Cara, ele conseguiu olhar e sobreviver, né? Isso é. O que não é meu caso. Tsunade, né? Tá bom, vamos voltar ao tema, Cartoon. Só é chakra, a gente já gastou 11 minutos e 15 segundos assim. Só falando merda. Não, mas na realidade a gente só gastou 3 minutos. Exatamente. Que eu vou editar. Tá bom, Cartoon. Ele iniciou nos jornais, nas revistas. E aí. A gente vai falar da história, cara. Achei que a gente ia falar do fucking Lodge. Não, a gente vai chegar lá. Desenho. A gente vai falar. Lá, a gente vai chegar lá. Tem que começar com a introdução, velho. É isso. É. A única introdução que ele conhece na bunda dele. Porque ele quer me assemelhar à vida dele, cara. Não sei por que isso. Talvez porque você faz parte dela, regional. Aí tá. Sim, cara. Tá bom, começaram no jornal, depois quem, digamos assim, popularizou mais o Cartoon? Walt Disney. Foi mesmo. Que foi só que ele criou o estilo dele próprio. Mickey. Você sabia que o Walt Disney foi despedido de um jornal porque não tinha criatividade? Hã? Sério? Se bem que ele não tem mesmo, todos os desenhos dele. Ah, não, né? Só o Mickey, cara. Só um ícone americano. Só o Mickey, Pato Donald e Pateta, né? Só as criações originais dele. Mas né? Se bem que ele é muito recorrente. Oi, fala sério. Acho que não tinha criatividade, ele fez o pacto com o demônio. Cria um monte de desenho legal. Não, há controvérsias. Outra pessoa pode ter feito pacto por ele. É, enquanto não acharem o contrato, imagina só, o desenhista lá, o Disney chega, ei, você tem até amanhã pra me dar um material bacana, ou aí o cara, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que me pagar uma. Porra, peraí. Não tá igual, não. Voltou. Tem professor que é igualzinho ele, cara. O Mickey. É isso? Eu posso pintar o Taj. Mickey, Taj é da Warner Bros, cara. Fazendo? Como é que é o nome do filho do Pateta? Drogas, malandro, muitas drogas. É muito preconceito, no universo do Mickey, né? Porque, tipo, o Pateta é um cachorro. Todo mundo diz isso. E o Plutus é um cachorro. Todo mundo diz isso. E por que o Pateta sabe falar e o Plutus não? E por que o nome dele é Pateta, cara? Ele é super inteligente pra um cachorro. Não, é. Um cachorro. Ele só fala, cara. Ele não é inteligente nenhum. Ele só fala. Ele só fala. Tá. Ele só fala. Que destrói as merdas dele lá. Ele trabalha, cara. Aí nessa mesma época, cachorro que trabalha. Cara, nessa realidade do universo do Mickey, os animais fazem tudo lá. É. O Mickey é um rato, né, cara? É, e o Pato Donald é um pato. Pode ser considerado, será? Não. O que seria se o Mickey pegasse a namorada do Pato Donald? Que merda ia sair, bicho? Tá na cara que vai dar galho isso aí. Nossa, velho. Um pato rato. É mesmo. A risadinha do Mickey, né, com aquela voz rouca de pato, né? É mesmo. Cacete, eu fico pensando, será que é um mundo de RPG o mundo do Mickey? Porque, olha só, lá Tu vejo o mundo da Disney, que tem o Aladdin, que é um humano, né? Um ladrão. Não, mas tem um humano. Eu gosto de pegar no pau, tem, cara. Sim, é normal. O universo Disney é um bom mundo de RPG, porque tem lá, tem pessoas, tem magos, feiticeiros, bruxos, terceiros. Mas o Olha, ele tá com inveja, pô, inveja um pouco pra ele. Dá um bom mundo de RPG, o mundo da Disney. Ai, meu Deus, ele sujou meu joelho, meu Deus, eu vou morrer agora. Mas a gente vê umas coisas assim, cara. Eu só queria raspar. Deixa o cara falar. Vai, fala. Esquece. A gente vê assim, né, umas coisas não, assim. Umas coisas assim que a gente tem lógica. Por exemplo, lá no meio do cartoon tem aqueles episódios que o cara tá brigado com a namorada, aí lá vai a namorada se paquerada, tipo, aí tem um rato namorando com um cachorro. É. O Pateta, por exemplo, ele namora a Clara Bela, que é uma vaca. Tipo, imagina o filho disso, como é que não ia ser? Pois é. Não entendi. Quem seria esse? Mr. B. Não conheço esse nome. Não, ele agora é Night Wolf. Ele todo mundo é verdade, Night Wolf. Agora evoluir. Sentado no touro, Tchak. Não, sentado no touro. E é que tu não senta no touro. E a Pocahontas aí. Pocahontas. Tá bom. Tucunaremê. Aí, nessa mesma época, o único que, digamos assim, rivalizava era o... Era Pernalonga versus Mickey, cara. Não, mas ainda tinha o Pica-Pau, que era da Waterland. Pica-Pau, cara. Era pau. Pica-Pau já é foqué, mano. O barulho de hoje, cara, sozinho. Não, mas o Pica-Pau teve um... Ele foi, digamos assim, teve um ar. Eu perdi é pra aquela mulher lá. Chata pra cacete. A Betty Boop. Não, aquela... Ah, precisa... 71. A tataravó do Mateus, pô. Quem? Aquela que tem o nariz enorme, pô. Cara, qual delas? A bruxa do... Ah, não, pô. Aquela... Como é que é o nome dela? Que tem um cabelo curto e tal, que ela é chata pra caramba. Que ela que é a dona do Pica-Pau Mora. A Minnie. É, a Minnie. Que é a tataravó do Randall. Cara, ainda tinha outra que também tinha pra dizer o nome, cara. É, agora é todo sentado não, no touro. Vamos voltar lá, sentado no touro. Sentado no touro, velho? Na boa. Ele adora. Que parte? Eu prefiro montado. Nem te conto. Eu prefiro montado pelo touro. Ai! É. Nem Ixi, Marina. Montado pelo touro. Vem aqui, tá ficando nervoso, para. É mesmo, poderosa. Tá ficando vermelho ali. Tá bom, aí daquela época, uma revolução que saiu nos cartões foi aquele filme, uma cidade pra Roger Rabbit, um dos anos mais à frente. Mero plágio do Pernalonga. Não, não. É. Não. Não, acho. É. Cara, um Pernalonga, é um coelho. Um coelho insano. E o Pernalonga é super normal, não, né, cara? Não, mas o Pernalonga, ele só é insano com quem sacaneia ele. Tipo, raramente tu vê o Pernalonga mexendo com alguém, alguém chega. Porque o Pernalonga é o cara legal. O Pica-Pau é o cara mais sacana que existe, cara. Tu tá lá quietinho. E que, lá, tipo... curiosamente, o Pica-Pau, ele não participou desse filme, porque na época... Todo mundo chegou lá e quis, digamos assim... O quê? Colocar Quis colocar ele no filme, quiseram até colocar ele no filme, mas o dono não cedeu os direitos pra participação dele. Ô, bom, também não é boa, né, se o Pica-Pau participar. Já tinha o Pernalonga. Se o Pica-Pau participasse do filme e jogasse no time, aí não ia ser desafiador pro pessoal do que eles extraterrestres lá ganharem. What the fuck, né? O que tu tá falando, cara? A gente tá falando do filme do Robin. Roger Rabbit. Ah, tá. Ele tá misturando com o jogo do século, o bicho do Looney Tunes. Caramba, cara. Que merda. Não, mas pensa bem, cara. Não, por favor, se retire. Não, pensa bem, não. Eu tô pensando bem. Como seria um show de futebol do Naruto? Nossa, cara, pegava a bola assim na mão, assim. Ah, pô, não, já ia ser falso. Tipo, se o cara fosse o goleiro, ele podia fazer um paredão de. O Choji, cara. Nem se mexia. De onde é que isso saiu, cara? Sério, de onde é que isso saiu? A gente tava falando em cachorro. Cara, entrou o futebol do Naruto, mano. Eita porra. Tá bom, aí vamos avançar mais um pouco no tempo, aí os cartoons, todo mundo cresceu com cartoon, Pernalonga e tal, fizeram parte de quando. Mas aí veio a, digamos assim, a maior produtora da atualidade de cartoons, vamos dizer assim, pro público infanto juvenil, que foi a Cartoon Network. E aí o termo cartoon começou a se moldar de uma forma... Drasticamente. Diferente. E aí, qual foi, digamos assim, o... A vaca e o frango. A vaca e o frango? O primeiro que... Só que nem é da Cartoon, cara. Não, é da Cartoon. É. Não é da Nick. Claro que é, é. Eu achei que era da Nick. O cara passava depois de Johnny Bravo. É, também tem Johnny Bravo. Cara, pior que é, Johnny Bravo foi muito bom. Johnny Bravo era 10. Johnny Bravo, vaca e o frango, laboratório do Dexter. É... Foram a primeira geração. Esquadrilha do cacete. Não. Como é que era o nome daquela merda lá? Não, foram a primeira geração. A primeira geração foi... Daqueles que ficava pega, pombo, pega... A música do Felipe, pega, pomba, pega, pomba. Nice! Eu não sei porque ele acha que eu sou São Paulino, cara. Corrida é maluca. Corrida maluca. Ele tenta jogar viadade pra mim, mas tá encarnado no teu couro, cara. Não dá pra passar isso. Tá entranhado. É? Teve também Penélope Charmosa, né? Pois é, que os caras estão... Que eles fizeram a corrida lá com a galera todinha. Que foi o pessoal da... Capitão Caverna! Mas se bem que eu não considero... Se bem que eu não considero... Vai te catar! Se bem que eu não considero... Eu não sei se é porque eu desde cedo, sempre fui muito crítico. Ouvi, mal. Mas eu não gostava de Flintstones. O Fred! Que é isso, o Fred? Cara, era bacana. Não era bacana. Não, cara, não era. Por que você não gostava? Flintstones e Jetson... Puta que cara, Jetson. Tanto é que foi graças a isso, essa série de família isso, que eu cometi o maior pecado da minha vida. E a família do futuro? Se casou? Não. Eu não gostei, uma época, quando era criança, que eu não gostei de Simpsons. Hã? Só se fosse no começo, né? Mas os Simpsons na primeira temporada, bicho. É, chato, merda, era chato. Caraca, mano. Tu ficava com medo quando viu o Homer. Não, aquele visual, não, né? Lindo assim. Não, mano. Imagina assim, 96, passando na Globo, Simpsons. E já tinha episódios clássicos. Acho que eu nasci em 96. Clássicos como passava Vaticatar. Pois é. Já tinha episódios clássicos como Quem Matou o Sr. Burns. Já tinha uns episódios muito legais. Cara, 96, tu já tinha 30 anos. O Sr. Burns é o velho mais sortudo e azarado da história, né? O cara tem tanta doença, mas tanta doença. Que tupiu o negócio e ele não pode morrer. Assim, ele não morre por causa das doenças dele. Só que se alguém curar uma das doenças do velho, o velho morre por causa das outras doenças. Acho justo. Ele é um imortal, cara. Dá um pacto com o diabo. Tem suas vontades. Pois é, na 1906 já tinha 35, 36, né? Vai te catar. Por aí. Aí eu não conseguia... 25 milênios, né? 100 anos antes de Cristo. Eu não conseguia gostar desse primeiros cartões. Ele já tava entrando na meia-idade. Eu não conseguia gostar desses cartões por causa do... Sei lá, eu achei que Simpsons ia cair no mesmo estigma do Flintstones e Jetson. Lá, histórias repetitivas, um bando de pessoas que fingem que se amam. Aquele pessoal finge que se ama. Ah, não sei o quê. Porque todo episódio é basicamente um reclamando do outro. Fora que tudo lá é uma mentira, né? Até o cachorrinho se ilude pensando que aquilo é uma árvore de verdade, coitado. Hã? Mas o quê? Vocês nunca viram? Leva o cachorro pra passear, é uma esteira lá e o cachorro fica andando na esteira. Aí leva o cachorro pra mijar, o cachorro vai e mija no holograma de uma árvore, cara. Tá falando do quê, cara? Jetsons. É que eu achava essas séries assim chato. Tipo, eu não entendo por que o nome do cachorro do Homer é ajudante de Papai Noel. Porque ele era um ajudante, ele corria. Era, esse era o nome dele. Era o nome do... Era o nome dele. Do cachorro. Da corrida. Mas por tipo, que esse... vocês votam no tornado, no... Ajudante janela fechada ou no ajudante de Papai Noel, entendeu? É. Que diabo dá um nome de janela fechada pra um cachorro, cara? Janela? Meu sobrinho deu o nome do cachorro dele de Chico, velho. Chico é um de macaco. Eu me chamo Lubeck. Não tem que falar. Tu veio do Iraque, cara. Então, tudo ok. Tudo ok. Ah, o cartoon que é bacana é Futurama. É, atual não, é só que esse é mais que atual. Pariu, mas esse Futurama. Esse é moderno, esse é moderno. Não, pera aí. Tu tem que entender que essas animações, cara, não se enquadram num padrão de cartoon. É. Não. Tipo, tu vai querer não, falar que é. American Dad, Futurama, Ugly Americas, South Park, essa porra é cartoon, é cara. É o nível épico. É o cartoon atual, é o que a gente tem agora, pô. Não, cara, tu tem que entender que eles não estão no nível de cartoon. É, tipo, a gente não vai chamar. Tu não vai ver passando na sessão da manhã South Park, cara, nunca. Claro, não, cara. Eles não são cartoons, já é. Se tu tiver TV a casa, tá, e deixa de ser anime. É claro, é outro nível. É mas outro não nome. Deixa de ser anime, é desenho japonês. É desenho japonês, o nome Kai. Dado é hentai. Não, sério, não. Hentai é hentai, anime é anime. Tá, vamos não, chegar. É um vamos anime. Chegar. Jaspion é Jaspion e Kamen Rider é Kamen Rider, mas ele tem o mesmo padrão. Vamos chegar nessa parte, tá? A gente vai chegar, tá? Se fosse os Power Rangers são Power Rangers. Não, um é força do tempo, outro é força animal, outro é força. Na verdade, eles são super hentais. Era um Power Ranger. Son of a bitch. O que, que a gente tá falando? Bom, blasfêmia aí, ó. Heresia! Heresia, queime! Por favor, se retire. Se bem que ele já queima, então não precisa. Ai! O Dark Wolf, tá aqui dizendo. Dark Wolf? Como é que é, né? Que... Tá vindo preconceito da porra, cara. É uma espécie, se a gente for olhar pelo não, sério, vocês sentiram o preconceito e falou Dark Wolf, de desenho, mano. Cara. Não, é desenho, cara. Cartoon é Bob Esponja, cara. De cartoon, cara. Não, é Futurama. Depende. Calma aí. É cartoon. Calma. Não é o modo que as pessoas falam no desenho. É o jeito de desenhar, assim como anime. O jeito de desenhar de um anime, por exemplo, pra um cartoon, é diferente. Tá, então me dá a semelhança de Futurama com Bob Esponja. Qual é a... Cara... Três dedos. Olho redondo. O Bob Esponja tem três dedos. É. Bob Esponja. É uma esponja, cara. Tu quer comparar uma esponja com um desenho de ser humano? Olha, o mono nonsense eles têm. Os dois têm. Os dois têm o mono nonsense, aquele humor. Pois é. Sim. Não, cara, não dá. Tu não vai ver nudez nunca no Bob Esponja. Tu chama aquela nudez de Futurama de nudez. É nudez, cara. Aquela nudez de Simpsons é uma insinuação de nudez. É, mas no Bob Esponja eu já vi, tem episódio que ele tira a roupa, porque ele fica lá no... Cara, ele é uma esponja, eu acho que ele não tem nem cidade, cara. Mas ainda por assim... Por isso tu quer comparar uma esponja com um ser humano. Pois é, tá, um cartão que tem ser humano. Compara, Ilha dos Desafios com Futurama. Eu não vejo nenhuma semelhança com um dos desenhos. O modo de desenhar, cara... Não é igual não, cara. Abaixa uma apostila de cartão pra ti que tu vai ver os dois tipos de desenhos. Tá bom, então... Os Simpsons não é cartão? É uma questão de estilo. Não, peraí, agora sim, ó. Os Simpsons e Futurama é o mesmo estilo de desenho. É. Até são os mesmos criadores. Agora, os Simpsons não é cartão? Por que Futurama não é cartão? Pra mim não é cartão. Agora não é, mas... Simpsons passa na Cartoon Network. Gente, eu vou tomar isso como cartoon, cara. Quando? No 98. 98. 98. Ah, é. Anos antes de Cristo. Pois é, lá quando o Lubeck ainda limpava suas... Quando ele já tava entrando na meia-idade, caralho. Ele era faraó. Ele tava começando a nascer os pelinhos e tal. Tá bom, então vamos pra não, digamos... Cara, South Park é feito com cartolina, só pra ter uma ideia. Pra delimitar bem esse poder. Mas é cartoon, cara. Puta que pariu. Caralho, mano, South Park é cartoon, não, beleza. Tá. Cara, South Park é cartoon, não é South Park, cacete. Vamos delimitar assim, tudo que é... Cara, eu tô afim de fazer uma... Elubeck, tudo que é... Faz um favor, cara, tu pega um pôster do Big Bang Theory, aí tu bota o Nick Fury do lado, tá? É porque ele fala The Big Bang Theory. Aí tu bota o Nick Fury lá do lado pra fazer a piada engraçada. É, porque o certo é The Big Bang Theory. Não é The Big Bang Theory. Então tu bota o Fury lá do lado. Vai falar The Big Bang Theory. É The Big Bang Theory, TH em inglês. É por isso que eu fazer a piada, tá pra botar o Nick Fury. Tá bom. Aí só os fortes vão entender. Depois é as minhas piadas são sem graça, cara. É, mas essa piada é tua, cara. É uma piada tu que fala Fury. Tá bom, tá bom. Isso é a reunião de quatro que sempre fala Fury. Tá bom. Vamos lá. Agora tu falou South Park. Agora, tu quer uma parada que é cartoon e que muita gente que vai dar briga mesmo? O universo da DC é todo cartoon. É, cara, e desenho ocidental. Tudo quanto é desenho ocidental é cartoon. É. Tudo que é desenho oriental é anime. É anime ou, por exemplo, mangá. Na então, China, o Thor não é cartoon, porque foi feito na Europa. A Europa é do lado oriental. E o velho Escandinávia fica pro ocidente. Aula de geografia pro Black Wolf. Black Wolf vai tomar no cu, seu filho de uma puta. Só porque o cara é moreninho. Porra, do que Night? Não, Night, beleza, noite. Ele já falou Dark e agora Black. Raichu. É o índio do Mortal Kombat aí. Eu escolhi o Nick bacana. Gente. Não. Night the beleza, não falei nada. Eu não fico falando o meu, velho. Cadê o teu olhinho, cara? Tá, não, cara, o moleque chegou e pegou e falou pra mim, até falar o nome do desgraçado, o Adriano pegou e chegou pra mim, quebrouzinho, dizendo que o ai, ânus dele, o orifício rugoso dele era bronzeado. E dá pra gritar um tá bom. Eu não sei se eu fico horrorizado pelo passo de alguém faz tu vira com a bunda pro sol aí. É. Cara, aí é o seguinte, gente. O que tu acha? Filha da puta, bronzeia o cu. Quem é que passa bronzeador no ano, sério? Seguinte, a gente vai botar o link do perfil do Facebook na descrição do podcast. Eu não sei se eu fico abismado pelo fato desse cara saber que o outro bronzeia o cu. Bronzeia o cu. Ou o cu. O que é relevante? Ele falar que o cara bronzeia o cu. Pois é, porque o cara virou pra ele com qual confiança, com qual intimidade ele virou. Zero, ele fala, que merda. Ei, tá bronzeia o rabo. Que porra é essa? Que porra é essa? Tá afim de bronzear comigo? Aquele filme do Gigolô por acidente. Prefiro ver o rosinha mesmo. Bronzeando o rabo. Tá bom, vamos voltar ao cartoon. Será que ele se inspirou nesse filme? Não, o que fica abismado é pelo fato da gente estar falando de cartoon e aí saiu um assunto desse do nada. Ah, só falta dizer que Marvel é cartoon também. Tudo culpa do... Depende. Marvel, do chupão do boi aqui. Aquele cartoon de Homem-Aranha é reconhecido como universo, sabia? Cara... Não. O espetacular Homem-Aranha. Cara, tu tem que entender que... HQ é um estilo de cartoon. Pô. Não, seguinte, o padrão do cartoon tem que ser algo infantil, pô. É. Não, velho, o cartoon é o estilo do desenho. Não, tu tem que entender. Agora, Galinha Pintadinha é cartoon agora. Não, tá louco. De ferro. Agora tu vai dizer que não é, foi feito no Brasil. Tá louco. O Ocidente desenhado é cartoon. Tá, porra, mano. Olha, compara, cara, tu pega um filme da DC, bicho. Ah. Não dá pra falar que aquela porra é cartoon, mano. É agora nível. Tu pegar Luzinha. É o melhor de cartoon, que é um nível elevado de cartoon. Vê Luzinha. Ah, não, Luzinha é cartoon. Agora aí, vê a bosta aqui, mano. Que isso, Luzinha? Cara, passava na TV Globinho. Mas aí, pra eles, os americanos são foda. Pra eles não admitirem que eles estão copiando japoneses, eles falam: isso não é anime, isso é animação. You can't handle the truth. Ah, que assim não junta. Tá certo. Tá certo. No mesmo leque, cartoon, porque imagina só: o cara faz um desenho do Batman, super foda, Batman mata os criminosos, tipo o Cavaleiro das Trevas, e aí vai falar: poxa, isso é cartoon. Cara, quebrou todo o espírito da coisa agora. Você é, cara, não. Isso é uma animação da DC. Caralho, criou uma separação. Os filmes da DC, não, cara, estão se superando, mano. É. Antigamente, os carinhas tinham o corpo normal, né, cara? É. Mas puta que pariu, os filmes estão evoluindo, mano. Você, cartoon, luzinha. É, cartoon. Badamor, então, vamos. Essas coisas. Vamos partir. Acho isso legal? Acho. Vamos partir desse conceito. Não, calma. O que a gente está falando é aquela animação para público infantil juvenil, certo? Agora, animação americana. Tá, vamos. Cara, animação americana, tá aí. Animação americana. Animação de americana, nome, né? É aqueles filmes fodões. Tá, então vamos falar sobre a droga. Afro Samurai. Foi feito nos Estados Unidos, eu não sabia. Mas é animação, pô. Não, mas é anime. O índio. Pois é. E Estados Unidos. E pelo Play, pelo cara. Qual foi o cara? Inclusive a voz do. É, eu ia falar isso. Olha aí. Anime feito nos Estados Unidos. Não. É cartoon agora? Não, porque usaram Afro Samurai. De desenho. Usaram o estilo japonês. Mas é muito foda. Ah, inclusive tem uma parceria minha lá, bicho. É. O melhor amigo do número 2 e uma cabeça de urso. O que? O melhor amigo o da KND? KND é um cocô, cara. Aquele da KND do. Turma do bairro. Ah, aquele lá é o Spock. Ele tinha um estilo lá que tinha assim, né? Pô, cara, era o mais foda do Era o número 4. Era os zero. Era 4, cara. Zero, 4 cara. Era o melhor. Era o careca do CQC. Marcelo Taixa. Era uma merda, velho. Só aparecia pra dar ordem, falar essas coisas. Não, mas ele tinha. Mas ele tinha... usava o talento dos outros. Tipo, o talento dele era basicamente ser líder e cada um dos outros. Não, tipo, mas ele era foda, cara. Ele era o Capitão América e tinha uma pistola. Basicamente, o KND lá, o turma do bairro. Capitão América é fusão. No começo, quanto menor o número, o cara era mais fodão. Depois que eu passei no desenho, a gente tinha um número 100, não sei quanto, que ele era o fodão. Não, eles só eram a equipe daquele bairro. Foi toda uma equipe, tipo uma Shield. Mas o 4 era o mais peba de todos eles. Mas se a gente olhar esse cartão, ele é meio triste, porque eles sabem que eles vão crescer, que eventualmente os outros membros vão passar pro lado do inimigo e eles têm que lutar a luta pra proteger as crianças enquanto eles são crianças. Muito bom. E depois, muito bom pra tu estragar essa gravação, tu ficar batendo com. Olha aí. Stupid! Olha aí, não, cara, mas tem um episódio que aparece o número 4. Tipo, com 60 anos, sendo líder da toda a turma do bairro. Cara, lutando contra os adolescentes. O deve ter morrido. Ou virado mal. Pois é. Não, cara, Capitão América e Superman. Caramba, velho, a gente tá gravando lixo. Podcast. Eles são lixo, não. Sério. O Black Hole aqui não é como Black Hole. O cacique aqui do capeta aqui, vendo o negócio dele de encontro. Cara, sei ninguém lá, quer se encontrar contigo, velho. Tu tá site. Não, tu tá de brincadeira que tu usa isso, cara. Eu sou não, eu sou casado, certo? E por que tu continua usando? Ah, eu preciso gerar visualizações no nosso blog podcast. Não. Essa é a desculpa que ele usa, né? Tipo, podia ter qualquer foto, né, cara? Mas olha essa foto, cara, de bunda. Ele escolhe a pior, velho. Não, tu podia ter uma foto melhor, cara, de boa. Ou ele podia ter uma pior. Deixa eu ver se tem de. Não, não dá pra ser pior do que essa, não, cara. Olha, deixa eu ver se tem uma foto melhor. Quer dizer que tu acha essa foto feia, logo tu acha o homem bonito? Oi, sou o Amazonas e você? Eu sou o Amazonas? Que pariu, eu quero comer desse. Prazer, eu sou o Pará. Sou primo do Mato Grosso. Tu é o Amazonas, velho. Eu sou do Amazonas. Olha, traduzindo, tá aqui, né? Mensagem, messages between you and the Ikulang. Mensagens entre você e Yulubek. Olha que legal. Tem uma barrinha de popularidade e o Yulubek ainda tá no vermelho. Oh, man. Vocês dois. Continue, e aí? E aí, vamos continuar nos cartões. Ei, me acha no Facebook pra te mandar uma solicitação. Lucas, por que eu vou fazer isso? Achar mais no Facebook. Não sei se eu posso achar mulher. Tu não acabou de dar o nome. Ele é meio mulher, cara. Hã? É. Pocahontas? Não, foi provisoriamente enquanto estamos usando esse podcast já aqui. Não, mas ele é meio mulher. O Mr. B reclama sempre dos nossos nicks. Eu acho isso. Eu queria ser Azaghal. Isso, continua batendo o barulho do podcast. Tá, vamos ver. A vaca e o frango. Tem um pouco aí também. A vaca e o frango. A vaca e frango, a primeira geração foi vaca, frango, Dexter e Johnny Bravo e meninas super poderosas. E tem o. O cara tá se dedando. É, assim. Ele vai lá embaixo? Claro, cara, quem é que não vai aqui? Não, eu não faço isso, não, cara. Eu não coço meu rabo de jeito nenhum. Cara, exato, meu rabo tá pra trás, velho. Eu não tenho um rabo onde a mulher tem a xoxota dela. Viu? Ele é deformado. O cu dele fica onde teria o rabo do cachorro. Não fica lá embaixo. É, isso aí, tá ótimo. Ele é deformado. Ele é um deficiente deformado. Fica aqui, é um pouco abaixo do meu pescoço, meu irmão. Aham, vamos ver essa. Juro. Cara, nem um cachorro. Vamos agora. Vamos um minuto de silêncio pra piada do Han. Galera, liga pra ganhar essa aí. Se ela for gostosa, tudo bem. Tá bom. Agora. Puta merda, ele tá achando a graça gostosa. A segunda geração, qual foi? O que a gente pode classificar como a segunda geração da Cartoon? De Cartoon, que assim. Não, a primeira na verdade foi o Pica-Pau. Cara, a primeira é. Pica-Pau. Popai. É, Pica-Pau. Popai, essas paradas. Segunda Gato vem já Flintstones. Flintstones e as porradas loucas. Terceira aí que vem o Johnny Bravo. Vaca e Frango. Estocou que o Black Holly é praticamente o. personagem principal dos Flintstones, né, cara? O Fred. É, o Fred, pô, até tá ofendendo o Fred. Eu acho que quando o cara criou, né, viu assim uma foto dele antiga, aí só fez. Tipo, 1800 e. 600 anos antes de Cristo aí e tal. Viu lá uma foto dele montada no dinossauro e tal. Montado, né? Vai te catar. É tipo boi. Qual é a quarta? Qual é a geração que ele tá falando? A gente tá falando da quarta. Da, tá na terceira. A quarta já começa com. Sabe o que? Turma do Bairro, Poderosas. Não. Turma do Bairro. Turma do Bairro. Poderosas e pode ser anime, né? Vocês já viram o cara que toda vez que fazem. Que tentam. Como é que é? Fazer um remake de um cartoon. Isso é uma merda, cara. Size E, ou Evolution. Não. E a nova. Não. Vocês esqueceram. Não, isso daí é nova. Da última geração. Vamos ver. Não, isso aí. Quem eu acho que entrava na terceira era o Batman e o Super-Homem, que foram o início do universo DC. Que lá pelos anos 90 eles surgiram. Então, pode ser assim, era explorado. E Capitão América também. Capitão América surgiu em 1940. Terceira ou segunda geração? Não, Capitão América tava assistindo esse desenho. Capitão América, cara, tu me mostra. Sério? E tinha série Capitão América? Eu ia falar isso, cara. Tu me mostra uma série do Capitão, cara, que eu nunca vi. Então, o que tinha era X-Men. E tinha também a do Shield. Hã? Tinha aquele lá, Amigos da Justiça, que era. Tinha o Major. Era da Liga. Não, é amigo. É da Liga da Justiça, né? Não, que era outro nome. Mas tinha. Na cartoon tinha os Amigos da Justiça. Que tinha o Major Glória, tinha. Até que o Thor é um roqueiro, o Hulk ele é roxo. Você não conhece Amigos da Justiça? Thor é um roqueiro e ele usava um violão pra bater nas pessoas. Nossa, esse aí. Um minuto pra graça do Matheus. O nome do violão dele era violino. Cara, o estilo de Joy? A Origem de Cobra? Não, o desenho. Ah, aquele filme. Eu só brinquei. Cara, o novo desenho dos Avengers, cara. Puta merda, velho. Por que faz uma merda daquela? Só porque criança. Tu tá louco? O novo desenho dos Avengers. É bacana. Desenhinho. Cartãozinho. Cara, aquele é foda. Caramba, velho. Cara, não, a história é boa. Eles juntam todo o universo Marvel ali, cara. Não é uma não é Avengers, é Esquadrão de Super-Heróis o nome. É. Porque a equipe principal lá é. É o Homem Elástico, o Superman e... Como é que é? Ah, tá. Entendi. Que eles são os Avengers. Alvejantes. Isso tem graça. Eu não vou nem comentar. Esse podcast tá se transformando em piada ruim, cara. Não. Eu sei. Mas vamos ver aqui. Cada geração. Passou um dementador aqui, cara. Sugou toda a nossa alegria, mano, essa piada. Pois é, homem que tava preparado. É porque os animes, os Shinigamis são diferentes. Cada um. Tá muito específico. Leite? Shinigami? Death Note. É, são tudo diferentes. Ah. Cara, é um universo alternativo, né? Se eles fossem da mesma dimensão. O criador dá o seu. Rabo. Ai! Dá o seu. Rabo. Não, também, mas sua visão da parada. O Kishimoto tá fazendo uma nova série, que se chama Mario. Hã? Aqui a gente comentou na mão? Tu achou que ia falar que? Não, realmente, o nome do série é Mario. Por isso que Naruto vai atrasar um pouco no final. Por causa do Mario. Por causa do Mario. Na verdade, eu acho que ele quer um pretexto pra poder atrasar o Mario. Na verdade, eu acho que ele não pensou. Ele deve estar pensando: que desculpa eu vou dar pra milhares de fãs que acompanham esta parada. É, eu vou ter que criar um anime novo só pra enrolar um pouco ele. Já faz 10 anos, porque se eu fizer merda, vou me caçar pelo resto do mundo. Thank you so much for playing my game. Porra, 10 anos já tem 521 episódios e 630 e alguma coisa mangás, 9 filmes, 20 mil fillers. 20 mil fillers. Caramba, eu não assisto muitos fillers. É filler pra cacete. Fila da puta esses fillers. Vamos voltar ao cartoon. Cartoon de super-herói. Super-Homem e Batman começaram. E estabeleceram o universo. Tanto é que o do Batman ganhou vários prêmios. Porque tinha histórias. Cara, o do Batman era muito bom. Assim. É, tinha histórias melhores que muito filme. Ele ganhou muito. Vários prêmios. Um dos meus preferidos é aquele do que o Batman é meio adolescente ainda, todo estiloso. Ah, esse daí. Que o chifrinho dele era bem pequenininho. Batman do futuro. Esse não, cara, não do futuro. Era aquele que ele tinha um olho azul, ele era meio moleque ainda, aí o chifre dele era meio pequeno assim. Aí depois lembro. Ele começou a... Que até um dos inimigos dele era, era um dos principais, nem era o Coringa, pô, era o de gelo lá. Que ele tinha toda uma parada, todo mundo do equipamento, cara, o Batmóvel daquele Batcarro, bate alguma coisa, cara, muito estiloso aquele carro dele. O cara é um ajudante. Agora, aí teve uma. O Batman do Futuro eu não curti muito naquela história. Por que não? O Batman do Futuro ele tá encaixado na HQ. Não, pois é, não, eu não gostei muito da história. Pô, alguém sabe a origem da mulher gata? Ela é gostosa e. Ela é só uma ladra comum, cara. E ela foi mordida por um gato radioativo. Ah, não, eu lembrei agora, eu assisti um filme. Aquele filme não tem nada a ver com o filme que todo mundo odiou. Foi. Puta merda. Basicamente estragaram a história. Tem uma história da mulher gato lá. Cleópatra era a mulher gata do passado. Você que ela era bonita e tal, né? É, ela era gostosa. Mas o quê? É só ser gostosa pra ter superpoderes, é isso? Mas depende, pô. Porque antigamente uma mulher bonita a gente ia ter feia. Não, mas faz sentido. Né? As enfermeiras elas têm poder de cura. Tu já reparou como quase toda enfermeira é bonita? Quase toda. Não. Não na nossa dimensão, né, cara? Infelizmente, no nosso hospital só são aquelas velhas de 45 anos, gordas, que tem as telhas tudo caindo. Mas não quer dizer que elas não foram bonitas. Ela vai chocar, não tem nem firmeza na mão. Fica tremendo assim, fica com medo. O tempo não perdoa. 60 anos atrás, quando o Dark Horse tava trabalhando servente no hospital, ele viu aquelas enfermeiras nascerem, cara. Ah, então é isso, cara. Ele viu elas crescendo, ele viu que elas... Já deve ter muita experiência, né? Hoje em dia já deve saber, pô, essa aqui vai ser gostosa, essa aqui vai ser gostosa. Ih, esse cara... Eu não sou um pedófilo. Não mais. Não mais, né? Ah, parou com isso há 60 anos. Tá bom. Vai lá, né? Agora, da quarta geração, um que ganhou muito destaque foi Samurai Jack. Cara, você teve 2 episódios, não foi? 2 episódios de Samurai Jack. Puta. Quem foi que chamou esse cara? Não, como é que é? Qual é? Randall. Tinha que. Ai, Samurai Jack foi sucesso já. Samurai Jack. Samurai Jack é aquele que luta com a vassoura e tal. Queria ter um manto branco. É, um manto branco e tal, que vai pro futuro. Não, o menino não tinha 2 episódios, só passava 2 episódios do SBT. No SBT. Cara, no SBT só passa metade de tudo. É mesmo, passava o episódio que ele matava de barata e o outro que ele matava o dragão. É, pra explicar as pessoas de aqui embaixo, eu não quis dizer que só tinha 2 episódios, ele só quis dizer que eram os que mais passavam, né? Infelizmente. Canal de... Bora repetir o que ele disse? Cara, só teve 2 episódios, não foi? Ah, é aquele que tem 2 episódios? Cara, só teve 2 episódios, não foi? Pra pessoa de quem baixa, ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que só passava mais. Cara, só teve 2 episódios, não foi? Nossa. Que Einstein vai entender que ele queria dizer outra coisa. Porque vocês me interromperam. Tem que traduzir o que o cara falou. Eu achando que o QI dele ainda era um pouquinho alto, né? Mas ele ainda não entendeu com a explicação ainda. É, Black Pink. Agora, sabe o que você fala? Sabe um cartoon aí? Black Lobo. Aí depois, aí... Tá. Aí daí, depois de Samurai Jack, assim, o que tinha mais naquela época? Zeta Project, né? E Batman do Futuro. Cara, Projeto Zeta é legal. Tem uma história boa. Dragon Ball Zeta. Eu acho que é uma das melhores histórias. Padrinhos Mágicos, não vou esquecer. Não é um desenho leso, cara. É da mesma geração. Padrinhos Mágicos, Jimmy Neutron. Jimmy Neutron era muito... Cat Dog. Ah, Cat Dog é essa foi uma geração. Ei, mas essa foi uma geração que foi muito, vamos dizer assim, rica. Que trouxe aquele humor do passado, aquele humor pastelão, e ainda utilizou. Cat Dog. Sozinho no mundo champion, Cat Dog. Joe e as Baratas Tontas, vocês assistiram? Cara, eu só vi o filme. Joe e as Baratas Tontas? É. Só o filme. Tem uma série dessa porra. E as Baratas tinha uma cena assim. Não, era Og e as Baratas. Era um gato com 3 baratinhas. Sei não. Não, também não. Caramba. Pois é. Olha, tu vem falar dos desenhos que vocês faziam na caverna, né? A gente não vai entender. Aí que veio um dos pantanos. Cara, ele só conhece moranguinho, seus aí, carinhosos, pô. Aí, não fala mal dos seus carinhosos, velho. Quem tá falando mal, cara? Tu assistia Teletubbies, velho. Cala a boca. Todo mundo assistia Teletubbies? Não, cara, Teletubbies era horrível. Todo mundo assistia Teletubbies, cara. Aí, não, eu não. Se ele sabe como é que os Teletubbies falavam, então ele sabia. Eu morava pra casa com 3 meninas, se trazia um ano. E ele não comeu nenhuma. Se fosse uma casa com menina... Eu tomava banho com elas. Se fosse uma casa com menina, elas viam banana de pijama. Que banana... Cara, banana de pijama. Eu ainda tenho um banana de pijama, tem um meu. Depois dessa geração, veio a geração que, digamos assim, que tem panteão até hoje, que é Bob Esponja. Bob Esponja já tem. Ele é de 99, Bob Esponja, cara. Cara, mas Bob Esponja, depois de uma certa idade, começa a ficar chato. Não. Não, cara, não enjoou, não, cara. Eu assisto todas as temporadas. É que nem Simpson, né? Fluxo contínuo. Não dá pra ter enjoado de Bob Esponja. Você tá assistindo os mesmos episódios. Mas você vê que Bob Esponja sempre tem uma hora que o cara fica sem ideia. Tem episódio que eu só assisti uma vez, cara. Mas é pra isso só de Patrick. Aquele episódio que tinha um, como é que é? Uma zebra e um macaco debaixo d'água, cara. É o episódio que o Bob Esponja quebra o cu. Ai! Pois é, esse aí. É aquele que ele quebra o cu. Quando o desenhista, o autor, né, que também é gay, né, ele tava... Como sabe que o autor de Bob Esponja é gay? Porque ele é gay, velho. É a rede gay dele, tipo internet, só que feito pra gays, que só eles acessam. Só São Paulinos, e, né? Já que eles querem... Porque afinal eles querem tudo exclusivo dele, querem leis só pra eles. Então, como a homofobia, então... Tá. Eles criaram uma rede de conexão de gays. Eles sabem porque quando tava lá no tempo da caverna, né, ele que ficava desenhando lá junto com o pessoal. Na minha época não tinha. Bora fazer um teste gay com o Matheus. Vamos fazer um teste gay com o Matheus. Matheus, qual é o seu Cavaleiro do Zodíaco preferido? Ele já falou. Que é o Shun. Ele já falou. Ele já falou nos podcasts anteriores que é o Shun, mano. Pergunta 2 do. Tá bom. Vamos fazer outra pergunta. Sim, o que tem, cara? Tá bom. Com quatro caras com uma armadura de estilosa, por que que você escolheu um que tem uma armadura de mulher? Cara. Armadura rosa com peitos. Ah, tá. É um travecão, né? Um traveco lembra uma mulher, mas nem por isso eu me amarro. Muito bom isso. Mas. Andrômeda era bacana. E Andrômeda também era bacana pra ser Andrômeda, cara. Fora que. Não, eu só gosto do Junto porque. Ele é gay. Ai! Não, é porque ele não se amarra muito batendo o pessoal, mas quando bate no mundo dele. É o que apanha lá, né, pra caralho. É o que mais apanha. Se não é o Fênix pra salvar ele. Ele bate, ele gosta porque ele bate com os amigos, bro. Muito bom. Ele bate com os amigos. Muito bom. É, cara. Me pergunta se o resultado é ótimo. Cara, ele tá pro São Paulo, velho. É mesmo? Não, tu. O Shun lembra, né, o Rogério Ceni, cara. Nessa mesma época. Nada a ver, velho. Era cabeludo. Não foi nessa mesma época. Ele era cabeludo. Ele tá careca agora. Não foi nessa mesma época que eles começaram a trazer. Que começaram a trazer animes. Ficaram... Madrugada, cara. É, os que bombavam era Nia. E no Yasha. Aí veio os Zobongs. E o Rock Show. Os Zobongs também. Cara, invasorzinho é um cartão. É. Invasorzinho é. Da Nick. Eu esqueci de falar pra vocês que meu padrasto tinha me passado ele inteiro. Meu pai, quer dizer, tinha me passado ele inteiro. Meu pai é foda, cara. Poxa, teu pai tem bom gosto pra cacete. Cara, meu pai já foi em mais eventos de animes do que nós quatro aqui juntos. Por que ele não traz? Eu não fui nenhum, cara. Ele não foi em Manaus. Então por que ele conta a gente? Cara, conta pra gente. O cabelo dele de amarelo, de verde, de prata. E o que aconteceu? Claro. Como é que tu saiu assim com teu pai, cara? Tipo, teu pai tava lá e tal, cara, tão maneiro, por que é que tu saiu assim? Cara, porque eu não convivo muito com ele, cara. Ó, o meu pai entra numa festa onde tem 12 meninas, 8 ficam afim dele, só de olhar pra ele. Eu tenho que ir ao contrário da cria, né? É, pô. Essa geração tá perdida mesmo. Essa geração restart tá perdida mesmo. Tu acha que o pai fugiu por quê? Ô, mas pera aí. Ai, cara. Tá, não. Pô, bicho, tu tá falando de ti também, cara. Teu pai. Cadê teu pai, velho? Bom, eu nunca vi ele, cara. Então. Eu também nunca vi meu pai. Se eu soubesse quem ele é. O meu tá também. Fugindo de vocês até hoje, capeta. Não, não, cara. Ele. O mentor autoajuda, meu. Eu vou falar. O Dark Holly também tá no meio. Eu também tô no meio. Somos. Meu coroa também. Tá vendo que um lar divorciado não faz na criação de uma criança? Três exemplos aqui. E tu? Eu também não conheço meu pai. Pocahontas, olha aí. Não, só que. Viram caras que. O teu padrasto é legal, pô, não? É Black Bull. Não tô dizendo com. Black Bull. Pô, do Randall, cara. É, pô, mas o Black Bull é foda. É isso aí. Black Cow. Vaca preta. Vaca preta da Nescau. Já que é a vaca. Jesus. É mesmo, né? Por que vaca preta não sai nem escola das tetas? Porque não é a colinha da pasta. Como assim? Ele caga chocolate. Não. Nem por isso lembra. Você já assistiu a Origem dos Vingadores? A Origem Vixe, dos Guardiões. A Origem dos Guardiões. Já, quando o Tony Stark nasce e tal. Isso aí começa no filme. Qual é o primeiro filme? No Homem de Ferro 1, quando começa o Parece Nick Fury. Na boa, velho. O único. Não, sério. A Origem dos Vingadores. O único carinha bacana daquele. É o Papai Noel. É tipo uma lenda bacana, uma lenda que nem existe. Existe, claro que existe. Nos Estados Unidos existe, Jack Frost. Pra mim não. Pra mim é Papai Noel só quer. Aqui, pô. Por isso que não existe aqui, ninguém Jack pensa nele. Neve. Bora pensar nele pra ver se cai com algum floco de neve. Eu não sei onde foi que eu vi. Jack Folha aqui, porque aqui só tem arma. Jack Folha. Até o Slenderman é mais conhecido que esse cara, bicho. É, realmente. Não. É, agora com a internet até eu, hoje em dia. Tenho. Tá bom, vamos continuar. Vamos continuar falando dos cartões. Ei. Outro que veio nessa época, quem se lembra de as incríveis aventuras de Billy Mandy? Passava de Billy Mandy muito top, cara. Ele... Cosplay do Billy aqui? Do puro osso. Do puro osso. Puro osso não, velho. Cara, quem é o puro osso que a gente conhece? Osso é a morte. Não, quem não, a gente conhece? Thiago. Bicho pau. O bicho pau. Thiago. O bicho pau. É mesmo. O Thiago também, né? É mesmo, até o Billy todo. Caso... Olha que o Billy é todo lesadão também, né? Tu pode ser o pai dele. E tu é a Mandy. Ó, o cabelinho de ladinho aqui, ó. Aí, verdade. Cara, tem um episódio. Eu sou branca e loura. O Michel V tá mais que o diabo da vaca e frango. Que... Porra, aquele diabo desse tamanho, viu? Acho que aquele diabo lá, gordo, vermelho. Que... Desse tamanho. Desse tamanho não, velho. Pô, você conhece o diabo do sofá também, né? Porra, aquele fazendo diabo. Fazendo a festa de debutante lá dentro. Poxa, ele já. Cara, ele quer uma Ferrari, um bolo Ferrari. Ferrari. Aí eles trazem uma BMW Ferrari. Ele fica puto. BMW Ferrari, só então. Não, BMW bolo. Ele queria um bolo Ferrari, só que os caras destruíram lá os. O bolo ainda se mataram ainda, você já tá morto, ele sempre lava esse campo. Queijo no meio, até a porta. Não. Ele ressuscitou três dos piores assassinos, pô, pra ir buscar o bolo Ferrari. Só que. Aí o cara vê eles lá botando o bolo no carro, aí, ei, vocês querem ajuda? Aí um deles corre lá e mata o cara. Você é idiota, por que tu fez isso? Eu não sei. Aí quando ele olha, o outro tá comendo lá o corpo do cara. Mas o quê? Aí... Eu não sei, pô, o Lubeck gosta de fazer essas coisas aí. Coincidência, o nome do cara era esse, bicho. Era aí... aquele que comia as pessoas, né? Não, ele matava e estrupava o cadáver. Voltando... É isso aí, cara. Voltando ao tema, cartoons, aí teve uma época, depois desses passos, que começou. Será que é legal isso? Sei lá. Como é que alguém pensa nessas coisas? Mata alguém e estrupa, pode saber? Começa com a ideia, depois vem a prática. Isso era. Olha, o Dark Roy tá sozinho aqui, todo sábado e domingo. Você já sabe o ponto fraco, a partir de 1h30 ele dá um cochilado, pô. Continuando. Foi falar. Depois dessa época, os cartões começaram a tentar ir mais pro público adulto. Aí nasceu a série da Liga. Liga da Justiça Sem Limites. É, não, começou normal, Liga da Justiça. E depois veio a Sem Limites. Aí veio a segunda temporada. Tem um episódio que só é pra um Pantera Negra, que ele é lutador de wrestling. É. E ele é fodão. Pantera Negra, né? É o Pantera Negra da DC, cara. Não tem nada a ver com o Pantera Negra da Marvel. O da Liga da Justiça é tri velho. Ele é lutador de wrestling, pô. Ele tá velho, despedem ele por ele tá velho, mas ele quer lutar mais. Aí começa a ter uma máfia lá, começa a lutar uns alienígenas. Mas a pergunta é, por que queriam ele se ele não luta? O wrestler não luta. Não, vou ficar calado. Pois é, né? Vou seguir aqui o. Por que ele fazia naquela arena, né? Vou seguir aqui o Felipe, tá? Vou ficar calado também, só pra não. Eu tô no modo Assassin's Creed aqui, pô. Peraí. Então vamos respeitar o cara, não vamos falar nada aqui. Eu tô mas por que é o Wesley que luta pra caralho? Hulk Hogan. Não. O Broly. X de combate do Broly é o Wesley. Pois é, né? O Broly é o Hulk Hogan. Caro. É o único Wesley que eu vejo que presta no universo é o Broly. Cara, o Hulk Hogan é foda. Não. Cara, eu imagino que no filme do Thor, cara, No filme do Thor ficaria massa se botassem o Hulk Hogan de Odin, né? Não, é sério, pô. É... Cara, é uma coisa muito louca. Olha aí, o cara fica... Não, o Hulk Hogan é um ícone americano, pô. Não, o ícone americano é o... Tony Stark. Não. Vamos continuar. E depois o John Cena ia ser o Loki, né? É, não, cara, nada a ver. Só não, o Hulk Hogan. Eu só tô pegando o Loki ia ser o Loki. Tá ótimo. Cara, cara deu o Loki como Loki. Deu, o Loki. Sério, pronto, o Loki, é, imagina, o Loki é todo viadinho, eu queria, pô. Eu queria o Don. Cody Rhodes ficaria é, perfeito. Aquele palhaço da WrestleMania. Bicho, aquele palhaço já tá velho. Ah, mas é, mas eu tô falando dele no modo clássico. Sentindo amarelo? Porra, é um palhaço da época da WWF Atitude, mano, 1980. Ah, que mais... Cara, Lucha, a gente... Os caras tão vivos, hein? Mas é, Lucha, velho. A gente esqueceu do Lucha Lucha, show de bola. É o Puga. Aí veio o Jack Chan também, que é um cartoon. Jack Chan. Por incrível que pareça, ele tem uma voz similar do Goku. O que eu não gostei, cara. Pariu! Porque o dublador do Jack ainda tá vivo. Por que colocaram o... Mas colocaram ele por causa da modinha Dragon Ball na época. Ah, pois é. Eu acho incrível aquele cara, porque ele consegue fazer a voz do Bob Esponja também. Eu achei muito louco que ele fez um vídeo de um evento de anime que ele que é uma fila no supermercado do Jack Chan. Hã? Jack Chan, Goku e Bob Esponja. O dublador do Naruto é uma mulher. Tanto nos Estados Unidos, no Japão e no Brasil. E o dublador do Hitsugai. Caramba. Nos Estados Unidos, no Japão e no Brasil é uma garota. Mas no Hitsugai a voz fica muito estilo. O nome da dubladora do Naruto é Débora Alcântara. O personagem favorito do Bleach é o Hitsugai. E não é viado. Bleach significa água sanitária. Não? É alvejar. Não é alvejante. É água sanitária. Água sanitária. O que te acha de nome esse pra um anime? E esse podcast vai pra onde? Eu não sei, eu tô no modo Assassin's Creed aqui, peraí. Porque não tá mais. Pô, cara, tava bacana. É, tá. Modo emo. E dessa geração aí a gente... Modo emo é ele, cara. Aí a gente finalmente chegou nessa geração. O que que tem nessa nova geração de cartões? Ben 10. Ben 10, cara. Só se resume a isso, basicamente. Não, Flapjack, apenas um show, Incrível Mundo de Campo. Hora de Aventura. Moleque da Molecazinha lá, porque é bacana. Moleque da Moleca? É. Tem não sei o que lá, Rex. Mutante Rex. Rex. Cara, é muito foda Mutante Rex, bicho. É bem melhor que Ben 10. Muito, ixi. Só que eu parei na terceira temporada a carta não parou de subir. O que eu não gosto do Ben 10 é o seguinte, cara, qualquer coisa. Ah, não sei o que, anel. Relógio. Qualquer coisa, relógio. Pega lá o morfador lá, qualquer coisa, relógio, morfador. Tudo bem, é o poder dele, mas ele não é o herói que recebeu o treinamento. Não é verdade? Mas não tem. Quando ele já tá adolescente, ele já... Dos caras, dos mutantes... Cara, a primeira série do Ben 10 é baseada nas férias de verão dele com o avô. Já dele adolescente, já é 5 anos depois daquele acontecimento. Porra, ele teve 5 anos pra saber todos os monstros que tinha no relógio, porra. Nem é porque eles eram 10. Fizeram tudo de novo e... Não, aí... E não, são heróis novos. Cara, mesmo assim, cara, mesmo assim. Ah, lembrei, cara. Beverly Falls. Falls, alguma coisa assim o nome. É um desenho lixo lá da Disney. Não, cara, é bacana. É bem legal. Lixo. É da Disney. Cara, é um dos poucos desenhos de mistério que tem coisa. Cara, um desenho de mistério foda. Ah, cara, Hora de Aventura. Scooby-Doo, cara. Não. Scooby-Doo. Essa geração tá muito, sei lá. Cara, os desenhos estão ficando cada vez mais lixo, cara. Olha, atitude. Não assistiu Hora de Aventura esse aí. Não, é por. Não assistiu Flapjack esse aí. Não, cara. Não. A gente tá falando assim da parte de censura. Desenho bom que a gente tem hoje com tanto de desenho bom que tinha antigamente. É. Porque antigamente era legal. É, antigamente a gente era criança e o Blueback era senhor. Não, cara, olha os desenhos de criança de hoje e os desenhos de criança. Cara, para as crianças. Olha os desenhos de adulto de hoje e os desenhos de adulto de antigamente. Porque antigamente, qualquer coisa lesa, a criança ria, velho. É, cara. Um cartão bom desses novos que eu gostei, que tem um universo próprio, que foi muito bem. Hora de Aventura. Não, tem. Também, mas uma é aquele. As Aventuras de Juniper Lee. Tem um estilo próprio, tem um bom humor, tem várias. É. Ah, é verdade. Não é tão ruim. Tem um. Cara, Hora de Aventura é melhor. Que não tem, eu acho que não tem nenhum outro anime, né? Que criou esse negócio com demônios, monstros, essas coisas. É, Hora de Aventura. Daria um bom filme até. Hora de Aventura, muito legal. Hora de Aventura. Cara, Hora de Aventura é nonsense. Jake. Jake Drake. Quem dera encontrar uma poça no meio da rua. Quem dera encontrar um cachorro igual o dele, velho. Pois é, cara. Não, na verdade é o seguinte, os pais do Jake acharam o Finn numa floresta e adotaram ele. Um casal de cachorros adotou um humano que tava jogando na floresta, num mundo mágico. Acho justo, num lugar que tem unicórnio. É um unicórnio arco-íris, cara. Eu adotei uma cadela. É, não fala pra ele, mas ela vai morrer daqui a pouco. Ela já tem 13 anos. É. Eu tô cuidando dela. Ela tá velhinha, mas eu vou cuidar dela até o final. Caramba, bicho, ela já tem 13 anos. Cacete. Pô, então eu já sei que minha cadelinha vai viver também até os 3. Ela não, já tem. A tua não vai viver. Ela já tem 8. É tua, cara, não vai? Tu molestando ela e tratando ela como um cachorro? Não. Ela é o quê? Um ser humano. É um ser humano. Cara, ela dorme no ar-condicionado. Nem eu durmo no ar-condicionado. Porque tu não é um ser humano. E tu não merece. Tem razão, eu sou um hobbit. Tu é o Felipe Ligeiro. Ou ele ficou pé da vida comigo porque ele é um hobbit e eu sou um elfo. Eu não queria ser um elfo, cara. O elfo é a raça mais gay que cara, tem. Cara, não, velho. O elfo é a mais São Paulino, mais fã do Shun, é elfo. Ai! É. O que mais? Seus pontos estão caindo, cara. Não, os pontos não estão caindo, já estão claros. Já estão em destaque. Peitinho depilado. E ainda tem o ralo bronzeado, segundo ele. Ah. Ainda tem o lance do ralo bronzeado. Não sou eu, não, cara. Tu contou, não, cara. Mas o fato de tu. Não, ele foi nem pra mim que ele chegou, foi pro Supó. Mas o fato de tu se meter nesse tipo de conversa já diz muito. Não, eu tava lá só escutando. Bermuda quadriculado. O cara. A pessoa chega pra ele e fala: ai, eu tenho um rabo bronzeado. Ai! Não foi pra mim, foi pro escolar, capeta. E por que tu falou? Foi tu que contou aqui, cara. Não, foi tu que contou, não. Que falou pra ti. Isso quer dizer que aconteceu contigo, quer dizer que você faz parte desse meio. Quer dizer que você. Se disser que agregado ao ambiente. Flapjack, Ben 10. Flapjack é muito insano. Mas cai da mesma linha do. Cai da mesma linha do Bob Esponja, não cai? Cai. Se é que hora da aventura, Bob Esponja, esse desenho de viado. Eu não falo nada, né? Fã do Shun, né? Ele sabe muito bem reconhecer um desenho de viado. É. O cara sabe só com o nome, porra. Nome de desenho de viado, adoro. Mas não foi eu que falei nada. Sério, cara, eu tô afim. Bora botar a capa desse podcast assim, um Shun. Não, com uma bandeira de São Paulo lá atrás. A gente coloca My Little Pony. Você já viu o que lá, My Little Pony? Cara, o Shun montado no My Little Pony com uma bandeira de São Paulo assim. A gente coloca o Shun montado com o My Little Pony com uma tatuagem na bunda do São Paulo. My Little Pony. E tem que colocar. Com orelha de elfo. A cara do Dapotoro. No rosto do Shun, cara. Olha, fica perfeito. Dapotoro. Ainda fica como capa do blog. Sei lá. Esse nome de índio é a tribo dele do Aquidauano, só pode ser. Aquidauano. Aqui é São Paulo. Os São Paulinos são na tribo. São Paulinos. Deixa os São Paulinos em paz, tá? Relaxa, São Paulinos. A gente gosta de ti. Vamos lá. Mel. É engraçado, Pokémon cai no lance de cartoon, velho. Pokémon foi feito no Japão, logo é japonês. Agora é anime, que antigamente tem a última época que Pokémon tava sendo desrespeitado descaradamente, né? Não morre ninguém, não tem sangue. É anime. É. Cara, eu acho que Pokémon é o anime mais inocente que existe. O único Pikachu que não evolui é o do Ash. Não, inocente Pokémon, aquilo é um mangá de harém, estilo testemunho. Quantas meninas o Ash tem até hoje? Sério, quanto já parou pra contar? Já viu ele agarrando alguma na linha? Cara, eles tomam banho junto no mundo. Eles vivem juntos, eles moram na mesma cabana. Juntos. Tu acha que não rolou alguma coisa? Assim, pode ser, só um pouquinho. Por detrás das câmeras? Pô, peraí, cara, o Brock é o cara mais sentado do mundo. Pro cara que tem um Pokémon que se chama Pikachu. Mas faz sentido, olha só, o Brock fica olhando o Ash pegando as meninas. Ele fica com vontade, ele ataca pra cima de todos, né? Cara, pra mim ainda. É igual o urso polar, cara. Pra tudo cantar. É tipo aqueles filmes de verão, sabe? É tipo aqueles filmes de verão. Sempre tem o garanhão da turma, que é o Stifler. Que fica só olhando, aí ele que fica... nunca será Dark Horse. Vai te catar. Aí, e olha que ele teve bastante tempo pra desenvolver essa habilidade, mas ainda não conseguiu. O cara é casado. Eu já cheguei no final da linha. Vamos chegar lá. É que é comparar 300 anos com 17 aqui da gente. 300, cara, isso aí é a meia idade dele, né? Vai te catar. Cara, podia virar um, tipo, uma ideologia do, da, da história do regional, né? O Dark Holly ser um, um cara mais mortal, né? Como é que é o nome daquele cara lá? A gente pode fazer imagens de lá na, entre os primatas. Temos o Larry. Larry que esteve. Não, como é que é o nome dele? Larry Pepino? Do cara lá. É um irmão desse. Sabe um bagagem. É o meu lado sombrio. Como é que é o nome daquele cara que quase ia casar com a princesa no Liga da Justiça? Olha aí. Ele aparece. Olha aí, olha aí. Ele. Princesa. Princesa, cara. Aquela tudo com lance de princesa. Aquela que era gata pra cacete, ainda mais que a mulher. Agora é gata, agora é gata. Cara, imagina, bicho, queria. Imagina ele falando de princesa. Ai, o vestido dela é lindo. Ai, eu queria. É, não. Ele fala isso. Não, mas sério, é Vendel Savage, cara. Tem o Vendel Savage que foi montar o Arco na Estrela. Juro. Na mesma época que o Beck. Oh, ele aparece lá no fundinho, lá, né? Cara. Ei, eu acho que quando ele saiu, pô. O Lubeck foi lá pegar o restinho da estrela. Por isso que ele envelhece aos poucos. O vaso selvagem não envelhece. O selvagem não envelhece, o lugar que envelhece aos poucos. Eu sou um jovem eterno jovem. Eu nunca vou morrer. O que tá dizendo que eu tenho que nascer, crescer e morrer? Porque eu posso muito me ser uma triste família. Pois é, eu vi uma imagem do Goku, cara, que ele fala assim. Yumiku, cara. Que o cara ia falava assim. E se o Goku existiu e apagou toda a memória da humanidade com a esfera do dragão? Pois é, né? Por que não? Eu vi uma pior ainda. Tem crateras em torno da Terra que é inexplicável, cara. O Canyon foi a batalha deles com o Freeza. Eu vi uma pior ainda que era um cara bem assim. O Freeza foi no. Na Mekuzei. O Supolar disse que a abertura de Game of Thrones é uma merda. Na boca do Facebook? Por pouco ele saiu lá de casa vindo por pouco. Tu falou que é a abertura de restantes. Ah, da abertura do Então vamos ver o seguinte, a gente dá pro. Eu tô tocando ela no violino, só que não. A gente dá pro. A gente dá pra ele, sabe o quê? A gente dá pra ele um monte de Lego, um monte de pecinho. Aí ele, pra ele ver se ele faz a mesma coisa. Cara, acho justo, cara. Queria que se vira. Não, dá um violino pra ele ver se ele toca 10 segundos da abertura. Pô, o podcast já acabou faz um tempão, né? Eu não sei se alguém ouve essa coisa. Ah. Mas, por favor, se alguém ouvir, vocês podiam começar a sugerir temas no Twitter. Ou no comentário do. Mas ninguém fala nada, cara. Porque acho que isso a gente só tem um fã, que é o Richard. Aí, Richard, a gente lembrou de ti, cara. É que a gente é tão bom que eles não querem. Eles têm medo de tocar, e macular o produto final. É mais ou menos isso. Não, cara, mas todo mundo tem até o Jovem Nerd pede isso. Eu acho, não sei. Ouve lá em Brasília. Só temos um fã em Brasília, que é o Richard. É nóis, cara. É. Tem um no Canadá, não sei. Né? Uhum. Esse é o Richard, escuta a gente só pra falar mal de lá pro Brasil. Não, mas eu não sei. Valeu, Richard. É isso aí, valeu, Richard. Ele fez valeu. A capa do blog, cara. Ele poupou meu trabalho. Valeu, cara. Valeu, Richard. Valeu, Richard. Ficou uma merda, mas. Pois é, Richard. Quiser substituir. Foi de graça. Qualquer um pode substituir o Mr. D. Não foi grande coisa. Facinho, cara. Não quer vir aqui substituir o Randall? Bora aqui do Amazonas e tal. A gente. É, aí, cara. A casinha do Dark Holly cabe mais uma pessoa. Black Chic. Black Chic. Ouviu, Richard? Mais uma faculdade. Ouviu, Richard? Mais uma faculdade do Randall. Ele quer se trocar contigo. Isso aí. Ô, Richard. Cara, eu acho que eu não que ouvi isso. Não, mas assim, o Richard. Eu vou fazer um podcast sobre o Richard. Não, cara, que vamos ver sempre que o Dark Holly sempre posta alguma coisa, né, cara, no Facebook. Aí o Richard, pois é, Regionautas é nós. Regionautas, é isso aí, cara. Se escondendo na escuridão, agimos. A gente sabe mais da gente, cara, do que nós mesmos, né? Já é alguma coisa, né? A gente não tá reclamando aí. O próximo podcast vai ser sobre o Richard, o fã número 1 de Regionautas. O número 1 mesmo. O Mário já tinha o Game of Thrones pra outra semana pra falar do Rio. Richard. É, isso aí. Richard vai ganhar um especial de 2 horas de aí a gente vai precisar por vida, que demais. Aí, foi o número 1 do Legionauts. Caramba, a galera tem as informações de Facebook, que fala pra contar. Cara, vai se chorar. Até não tem um Orkut, cara. Aí, a gente só tem um fã, uma pessoa que gosta da gente, talvez, realmente. Fala pra galera que e aí a gente escrotiza ele e faz ele chorar. Pô, não, de alegria, cara. É o fã número 1. Aí, Richard, a gente tá montando o uniforme Legionauts. E se a galera concordar, se tu é o fã número 1, cara, tu vai ganhar a nossa camisa especial. Tem os modelos da Dark Rod preto, o modelo Randall, que é decorado com São Paulo, de azul, banco. Ali, ó, é velho. Olha aí, ó, se a gente tiver 7 fãs, tá rolando o plano de aparecer o Regional Story, que são itens Regional, tipo um saco. Cara, um saco, tá, pô, velho. Um saco com. Um saco bordado com o rosto do Darkhold. Já tá vendendo pelo de curupira em breve, porque a gente fica pronto. Cabeça de tucunarela. E o Black Curupira aqui? Armas da área 51. Não, sério, isso é uma boa, cara. A gente montar camisas. Cada um, né? A gente bota uma camisa rosa com. Do Mario. Vamos fazer uma parada assim, ó. Tá aí, ó. Vamos fazer uma parada assim. Nós pegamos todos o pessoal da Regionautas, né? Completa. E falamos assim, por exemplo, o buraco preto aqui vai fazer. Uma ai! Chupa o boi, não, pô. Chupa o boi, você tá no touro. O buraco preto vai fazer uma camisa. Pro Lobo Guará aqui. Lobo Guará. Né? Até que não morreu, eu gosto do Lobo Guará, cara. Não, acho que o buraco preto era pra. Mas sim, cara, o meu é vermelho. Eu acho. No bronze ele, não? Não. Acho que tu bronzeia. Ainda tá falando dessa história. Aí eu vejo esse negócio que foi marrosca. Randal, bronzeia o cu. Literalmente queima rosca, cara. Se vocês ouviram? Não sei. Ele eu, literalmente queima rosca. Confirmado. Ninguém sabe errado. Imagina que eu vou fazer agora. Fazendo edição. Essa é a melhor finalização ever de qualquer podcast. Pra todos aí que não conhecem um dos meus, Randall, aquele que bronzeia o cu. Cara, literalmente. Ainda não fiz a tua ficha. Ainda não fiz a ficha dele. Imagina. A frase dele literalmente queimou a rosca. Literalmente queimou a rosca. Preparem-se, senhores. Até a próxima edição. Não vai ter pergunta forte. E hoje a gente vai ter um podcast especial, cara. Isso aí, cara. Nos vemos na próxima, tá? Tchau, um abraço pro Randal e. Um beijo pro Randal. E cuidado com câncer de sol. No cu. Isso aí, ó. Câncer de sol, cara? Não é câncer de pé? Câncer de anos, cara. Câncer de sol, não, porque. Mas quem faz, não é o sol? Você. Carne de sol não é de sol, cara. Que boi, descobri isso. Verdade. Oh, puta que pariu, caramba, velho. Caramba. Podia te carne de cavalo. Só no Amazonas mesmo pra acontecer isso. Ninguém ia saber disso. Só no Amazonas mesmo pra acontecer isso. Pelo menos um e-mail pra gente. Ele já mandou até no YouTube, no... No YouTube, no blog, ele mandou um e-mail lá. Ó, essa é a versão extra do nosso podcast. Estamos aqui humildemente pedindo um apelo para pessoas, essas 15 pessoas que ouvem esse podcast. Por favor, gente, divulguem e peçam que façam perguntas pra gente, que não tem nunca nenhum comentário. Mostrem pro seu xingamento. É, mostrem pro seu xingamento. Se tiver xingamento, o nosso feedback vai ser assim: o cara chega, para fazer podcast. É, a gente. Nós queremos. Não gostou, mas não manda a gente parar, a gente vai continuar. Nós queremos ler algum comentário. É, tinha um comentário de um cara lá que falou alguma bosta lá, não foi? É, por que tu acha que a gente não comentou ele? E foi justamente um dos membros, né? Kamikaze. Que porra, né? Teve um cara que postou que tava com. Teve um cara que comentou que tava cabreiro por causa de fazer uma dica que a gente deu do celular. De quê? É uma dica que a gente deu de como desbloquear o celular e ele ficou. Ah, eu tenho medo de desbloquear e fazer merda. Então vai se meu amigo, mas se tu não fizer, como é que tu vai desbloquear? É verdade. Tu vai chegar lá na fábrica. Olha, tá, eu quero que você desbloqueie meu celular porque um chinês pirata vai conseguir. Eu não vou entregar o ouro assim não, meu amigo. Tu tem que ter coragem, te vira, seja regionauta, seja homem. A gente lida com as só coisas na marra. Cara, a definição de regionata é homem, pô. Tem tu aqui, tem o lobo preto aqui. Não é prova que o regionata não pode. Regionata sempre tem um lado feminino. Não, Randal é a prova é viva. O cara que faz de tudo pra sobreviver. Que vai sobreviver de qualquer situação. Que o pois é, né? Além do no Randal, seu caso, você tem uma vontade. Porque vamos supor, se a gente for capturado, aí o cara chega. Quem só vai sobreviver quem vem a bunda. Aí tu, eu! Ele já tá com a calça riada antes do cara falar. É, sabe? Não, ele tá lá pra ele no sol dele. Tem, não, é tipo aquela história, né? Agora, no meu caso, eu não sei se sobreviveria, mano. Eu lutaria, eu jogaria com os guardas. Sei lá, ele jogaria com os guardas. O pior é que eu acho que até Yasmin é mais macho do que eu, cara. Vou trazer ela mais não. Traga. Cara, aquela história do Randall, né? O cara foi roubar ele e ele falou, cu a vida, né? Aí ele falou, eu tô vivo aqui, né, gente? Porra, como é que acontece essa história? Eu não essa história não, cara. Ô, o cara pega e chega pra ti assim. Ei! Lembra que eu falei lá que eu tenho o meu melhor amigo lá em Manaus, o Joanito? Pois é, pô. Joanito? Ele se trocava com os amigos dele. Então que pariu, cara. Quem é um moleque? O cara que pega e chega pra ti dizendo que o melhor amigo dele se trocava com os amigos dele. Cara. E ele é amigo, né? É. Não é, cara? É teu amigo. Sacanagem é essa, cara? Eu aprendi com ele, Matheus. E é teu amigo. É. Ele não tá, ele tá usando um nome falso. Não foi, eu vou falar. Posso falar o nome dele? Quem? Do teu amigo que falou isso? Não. Ele nem ouve não, isso, ele sabe. Foi o Einstein, velho. Foi o Einstein? O nick dele é os brancos. O Einstein. Ah, cara, o Einstein já falou tanta besteira aqui. Ele fala que ele só é virgem da parte da frente, pois velho. Pois é, nossa, só é virgem. Da frente eu sou. Pô, essa versão extra aqui era pra gente fazer um apelo, não xingar os membros que estão ausentes, né, gente? Vamos xingar os que estão aqui, pois é, o Randall pirou quando ele falou isso, jura, amigo? Aí viraram amigo depois disso. E desde então ele ia, mãe, posso dormir na cara do urso polar, por favor? Enfim, pois é, gente, por favor. Então, Na moralzinha. Um comentário. Richard! Falou pro ladrão! Mostra que agora é bem investido na gente. A gente tem que comer comida quente. A gente não tem que comer comida quente. Você não sabe quanto é difícil publicar editar um podcast numa caixa. Eu não tenho Apple no MacBook. Eu tenho um Richard errado. Só digo isso. Nossa. Ô Richard, cara, quebra esse galho, velho. Comenta alguma coisa. Passa adiante. É, acho que a gente já apelou demais. Agora partiu. Pausou. Acabou. Vai em paz. Ô, velho, eu quero ver se esse combate bagunçando e o Richard é viado, cara. Não, ainda não. Não fala que o Richard é viado, velho. Richard é o nosso único fã, cara. Tu não xinga o cara? Não, a gente tá colocando uma teoria que o Richard é viado. Uma teoria. Mas eu acho que não. Ô, Richard, você é viado? Ah, se for verdade, você vai poder pegar ele, cara. Ele é incrível como ele tenta jogar viadagem pra mim, né? Não dá, cara. É tu mesmo. É que pra ele é normal ser assim. É. Ele fala com uma naturalidade pros outros. Aí ele acha que a normalidade dele é a normalidade de todos. É. É o padrão, sabe? É normal. Não, é só pra gerar assunto pra vocês. Tá bom? Ouviu? Aí vem um cara como se vai falar, falha. Falar, e ele fica chateado. Mas tudo bem. Cada um tem sua normalidade, né? Eu ia falar agora que. Você era, não vai falar sua maneira. Não. Foi foda. O que aconteceu? Meteu o pau nela. Quem? Que meteu? E ela virou mulher de novo? Pai. Quem? Pai, quem? Na Maria do. E ela virou mulher de novo? O que é Maria Gadu? Ela é do teu tempo. Não. Tudo bem. Mas eu não gosto dele. Cara, Maria Gadu. Você pensou se a gente tá falando sobre as lésbicas e alguma lésbica tá ouvindo essa porra? Cara, a gente não tá falando mal delas, cara. A gente só falou de uma que virou com Maria Gadu. É gata, cara. Gata, mas foi pra ti. Não, ela é bonita. Né? Ela é um macho. Ela é homem. É por isso que ele acha gato, porque ela é macho. Vocês prefeririam ela ou o Silas Malafaia? Eu preferia o Silas. Ele é pastor, ele é hétero. Ele vai pro céu. Ele vai pro céu. Não. Depende do termo preferir. Você está falando do termo preferir. Preferir numa cama entre quatro paredes. Ah. E uma cama. Vocês preferiam o Maria Gadu ia te dedar, cara. Não. Depende. Olha só, o que ia acontecer? Numa cama entre quatro paredes. Ele ia me convidar pra orar pra ler a Bíblia. Se não, ela falha. Agora a outra é. Ia vir com um consolo desse tamanho. Uma giromba de plástico comprada nos Estados Unidos. Aí, é, se você vai lá, não, a água de ideia não é o suficiente pra ti. Menos de 30 centímetros não rola, né? Não, é pouco. Quer dizer, nós te amamos, cara. E aí, gente, bem-vindo ao clube. Claro que você não vai ter voz, sua voz é no comentário, mas esse aí é seu lugar. Você sempre será lembrado aqui, cara. É, Richard, parabéns pelo blog, tal, tá, sucesso. Que eu sei que tu tá fazendo blog, tá? Quando tu conseguir mais sucesso que a gente, chama os parceiros pro campeonato. A gente deixa de colocar... Não esqueça que você é nosso fã número 1. Isso aí, cara. Você sempre será nosso fã número 1 e único, talvez. É. E não ligue que o Randall te achou gay. Não, nada a ver. Não, é. Você não é gay, não. Eu falei nada, só apresentei uma hipótese, gente. Mas se bem que os iguais se reconhecem. Putz. Vou chamar o cara de gay.